Família 33. Essa é a biqueira sonora, rapaz. Chegou a hora das cobranças. Chega de sustentar esses parasitas no poder. Vote nulo, não vote. Chega de corrupção. F33 Brasil. Abre olho o povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Abre olho o povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Vai tentar comprar você com cimento e com bujão, do jeito que tá cara até com saco de feijão. Vai prometer até trazer uma para o sertão. Parece até piada, mas isso é sério, irmão. E isso acontece em todas as cidades, nas comunidades, todo mundo sabe. É tipo um pé que pague, cê dá necessidade, mas um dia vai ter que acabar essa pilantragem. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Ele desceu a grota, sem terno e gravata, colou até na rapa, fumou um da massa. Entrou no barraco, comeu goiabada, colou lá na venda pra tomar cachaça. Beijou criancinha, abraçou velhinho, tomou banho até no riacho salgadinho. A foto do santinho dele, irmão, fala tudo. Vota nele não, que esse é sem futuro. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Como é que eu posso acreditar num político nojento que só vem pra desdobrar, que meus irmãos querem caçar, que com a favela é escrachar. Os meninos tão cansados, agora eles querem se organizar. 33 motivos pra eu não parar de correr. Na favela tem atitude, então dá pra sobreviver. Quer ver quem vai bater de frente nessa ideia quente? Política é dormente, então vá buscar você. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Vieram até falar que o povo é todo burro, e no Nordeste só encontrava o matuto. Mas na eleição, na urna, eu voto nulo. Admito, mas pagar é tanto juros. O salário mínimo ainda é uma piada. Não vai mantendo uma família nem uma casa. Político inútil, mano e vigarista. A bomba explodiu na mão do Lula e da Dilma. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Só vai aparecer agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Abre olho, povão, não vote nele não, que ele é ladrão, desviou vários milhão. Agora na eleição, com a cara mais lisa pra enganar a população. Eles falam que rap é apologia ao crime. Apologia ao crime pra mim é horário político. Esses pilantra falam o que quer e no final sai impune, tá ligado? Vamos se conscientizar, não vamos votar em nenhum desses pilantra. Muito progresso pra nós.